Capítulo 1. A lâmpada do Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, 27. Filhos de Deus podem esperar ser guiados pelo Espírito de Deus. Provérbios 20, 27 diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Caso esse versículo tivesse sido escrito hoje, provavelmente diria: o Espírito do homem é a lâmpada fluorescente do Senhor. Isso significa que Deus nos iluminará, ele nos guiará por meio do nosso espírito. Muitas vezes, entretanto, procuramos ser guiados por outros meios e não aquele que Deus nos disse. Quando fazemos isso, nos metemos em apuros. Algumas vezes julgamos a direção em que Deus está nos guiando por meio daquilo que os nossos sentidos dizem. Contudo, em momento algum, Deus disse que nos guiaria por meio de nossos sentidos. Frequentemente, olhamos para as circunstâncias a partir de um ponto de vista mental e nos esforçamos para racionalizá-las. Todavia, em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus nos guiará por meio do nosso raciocínio. Ela não diz que o corpo ou a mente do homem é a lâmpada do Senhor. Ela diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus nos guiará, ele nos iluminará por meio do nosso espírito. Agora, antes de compreendermos como Deus nos conduz e nos guia por meio do nosso espírito, precisamos entender a natureza do homem. Temos de entender que o homem é um espírito e tem uma alma e habita em um corpo.